Capítulo 22. Então, Elifaz de Temã respondeu: pode alguém fazer algo para ajudar a Deus? Pode alguém, ainda que sábio, lhe ser útil? Que vantagem há para o Todo-Poderoso em você ser justo? Ele ganharia alguma coisa se você fosse perfeito? É por causa de seu temor que ele o acusa e traz juízo contra você? Não. É por causa de sua perversidade. Seus pecados não têm limites. Por certo, você emprestou dinheiro a seu amigo e exigiu roupas dele como garantia. Sim, você o deixou sem ter o que vestir. Recusou-se a dar água ao sedento e comida ao faminto. Pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela. Mandou a viúva embora de mãos vazias e acabou com as esperanças dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e estremece com temores repentinos. Por isso está em trevas e não consegue ver, e ondas de águas o cobrem. Deus é grande, mais alto que os céus, mais alto que as estrelas mais distantes. Você, porém, responde: por isso Deus não vê o que faço. Como pode julgar através da densa escuridão? Nuvens espessas se movem ao seu redor, e ele não pode nos ver. Está lá no alto, caminhando pela abóbada do céu. Você continuará nos velhos caminhos, nos quais sempre andaram os perversos? Eles foram levados em tenra idade. Os alicerces de sua vida foram arrastados pela correnteza. Pois disseram a Deus: deixa-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E, no entanto, foi ele que lhes encheu o lar de coisas boas. Por isso quero distância desse modo de pensar. Os justos se alegrarão ao ver a destruição dos perversos, e com desprezo os inocentes zombarão deles. Dirão: vejam, nossos inimigos foram destruídos, e suas riquezas consumidas pelo fogo. Sujeite-se a Deus e terá paz. Então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque sua vida em ordem. Se abrir mão de sua cobiça por dinheiro e lançar no rio seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será seu tesouro. Ele será sua prata de grande valor. Então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para ele. Orará a Deus e ele o ouvirá. E você cumprirá seus votos. Será bem-sucedido em tudo que decidir fazer. E a luz brilhará em seu caminho. Se outros estiverem em dificuldade e você disser: ajuda-os, Deus os salvará. Até mesmo pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados porque você tem mãos puras.